conversation. I don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Identificando 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 6, 6, 6, 1, 1, 1, 1, 1. O sol aquece e dá a cor. E a Band faz o ritmo do verão 91. Trave a sintonia do seu rádio. Em 96,1. E viva o verão com a Band FM nas melhores praias do litoral paulista. Som, vídeo, super promoções e brincadeiras, milhares de brindes e prêmios, as dicas do que de melhor vai rolar ao sol de 40 graus. Tudo isso e muito mais nas ondas da Band FM. A sua praia, sua praia, sua praia, sua praia. Band 15 anos, o ritmo do verão. De 1º de janeiro a 24 de fevereiro. Oferecimento Frutari, o suco de fruta no barigo da Kibon. Promoção Bandeirantes. O Renascendo agita a Zona Leste nesta sexta-feira, dia 25, com um grande show de Jovelina Pérola Negra. É isso mesmo, Jovelina Pérola Negra ao vivo no Renascendo, nesta sexta-feira, dia 25. Não perca, Jovelina e grupos Sensa Samba, Boca Litro, Banda Frisson e Osmar de Matos. Jovelina Pérola Negra ao vivo no Renascendo, nesta sexta-feira, dia 25, como sempre, será uma grande festa. Remexendo, Avenida Amador Bueno da Veiga, 555, na Penha. Nunca aprendi, eu sou parceira da pele, mas...